Esta semana, no Esta Semana... Análise aos petiscos do Azerbaijão, uma filha chamada Like e conselhos para os condutores. Tem agora início Esta Semana, um dos novos programas da Antena Web. Neste espaço, o Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários, desde política, desporto, momento televisivo, alguma música ou vídeo que se destacou, notícias caricatas, irá depender de semana para semana. Abrimos com algo que já chega um pouco atrasado, mas só vi e ouvi este trecho esta semana. Paciência. Falo de um programa recente na RTP2 chamado Café Central. A 13 de maio, na Cova da Iria... Na sexta-feira, 13 de maio, um dia antes do Festival Eurovisão da Canção, no Café Central comentava-se a eliminação de Portugal nas meias-finais e a passagem do Azerbaijão, com referências a Vila Nova de Gaia e tudo. São muito bons dias. Olha, nem de propósito, acabou de chegar o nosso homem de luta. Por vezes estás contigo. O Diário da Luta não acaba aqui. A luta não passou à final, mas a luta é campeã, que ninguém tenha dúvidas disso. Então não é que os homens da luta foram eliminados do Festival da Eurovisão, caralho. Acabou-se, pá. Olha, este ano não aposto em mais nada. Apostei no Benfica, apostei nos homens da luta, apostei no Cavaco. Mas o Cavaco venceu. Pô, o problema é que eu tinha apostado que ele não chegava às eleições. Ai, mas confesso que apesar de poucas hipóteses, eu estava torcendo pelos homens da luta. Com franqueza, menina Gina. Como se alguma vez trouxéssemos a vitória de Düsseldorf. É o que eu digo, camaradas. Portugal, pá, dá-se sempre mal cada vez que vai jogar à Alemanha. Ai, mas cantaram em português. Isso já não foi mal. Sim, porque a maioria dos países canta em inglês e não na sua língua oficial. Olha, isso para mim, pá, devia ser considerado batota, pá. Representar Portugal a cantar inglês, pá, é como levar uma G3 para uma competição de tiro ao prato, pá. É, bem precisámos de promover a nossa língua. Com indivíduos a destruí-la todos os dias, como o Jorge Jesus ou o Eduardo Catroga. Aliás, hoje no jornal I, ele até disse que a mulher dele vai ficar envergonhada quando sair com ele à rua. Oh, pá, políticos, pá, que podem parecer humoristas, mas esse, pá, é o que está mais perto do Fernando Rocha. O Eduardo Catroga? Que ordinário! Nunca pensei ouvir a palavra pente... Ah, bom, não interessa. Da boca de um político. Ah, isto não me surpreende nada. Num país com autarcas de nível do Afelino Ferreira Torres e do Valentim Loureiro, só me admira é que demorou tanto tempo. Ao menos, os homens da luta não recorreram ao palavrão. Olha, eu só não percebo, pá, é como é que ficámos atrás do Azerbaijão. Oh, Sr. Águas, vai desculpar-me. Mas esses tipos tinham um arranjo fantástico. Pois tinham um arranjinho com o júri, só pode, pá. O Azerbaijão deve ficar ali entre Valadares e Golpeares, pá. Oh, Sr. Águas, isso é simples. O Azerbaijão fica entre o Mar Cáspio e a Arménia. Oh, deve estar a pensar que me enganas, ó, rapazola. Olha, agora diz lá isso, mas sem consultares o iPhone por baixo aí da bancada. Azerbaijão, palavra de honra. Nem sou a um país, sou a mais a petisco de verão. Olha, nem mais. Sai meia dose de azerbaijões a bilhão pato. Que humilhação. Preferia perder para um grupo de música pimba do que para uma entrada de uma marisqueira. Para mim, o problema foram os cartazes. Lá na Alemanha, assim que vem alguém com cartazes na rua, correm logo com eles à mangueirada. Bom, pelo menos foram lá contar aos outros a miséria deste país. Oh, Silva, mas se eles queriam mesmo mostrar o estado, pá, a que este país chegou, pá, tinham tocado uma música do André Sardé, pá. Houve, até tinham pena de nós, pá. O André Sardé tem muito mérito musical. É agradável. Olha, agradável são os chabonetes, ó, Chocones. Ele pode ter o mérito musical que quiser, desde que o faça, pá, a mais de 100 metros do meu autorrádio, pá. Vamos perguntar ali ao nosso professor Marcelo o que ele pensa disto tudo. Ó, oh, Bzecas, manda aí uma aposta de cabala sobre o Festival da Eurovisão. Menos, BBB mais, BBB menos. Olha, O Jeca está outra vez a dizer os ratings das agências. Deixa cá apontar. Mal eles sabiam que estavam a falar do futuro vencedor do Festival Eurovisão. Afinal, a entrada da marisqueira foi a melhor da ementa. Na segunda semana de debates políticos, na preparação para as eleições legislativas de 2011, no dia 5 de junho, desta vez não vamos ouvir um excerto de um debate, mas sim de uma entrevista. Terça-feira, dia 17, Garcia Pereira, líder do PCTP-MRPP, foi entrevistado na reta final do primeiro jornal. A conversa nem sempre correu bem. Mas o senhor não é o único a fazer esse diagnóstico, de facto. A questão é... Agora. A questão é como é que resolvi este problema imediato nestas problema duas imediato semanas, resolvia-se um mês, não ajoelhar. Em que temos uma dívida gigantesca para pagar. Mas não é o povo português que tem essa dívida gigantesca. É o Estado. Assim, vai dar ao mesmo. Estamos aqui em questões não de semântica. Não, onde não é vai... que ia buscar dinheiro? Se essa é a questão central. Se me permitir responder, se está interessado em expressar a sua opinião, então eu retiro-me, ficará a transmiti-lo ao seu... Estou só interessado em fazer perguntas. Então, nessa altura, permita-me que responda e que possa, num curtíssimo espaço de 10 minutos, expressar as minhas ideias enquanto os outros têm 10 horas por dia. Portanto, se me permite, eu vou a isso. O senhor vai a todas as eleições... A verdade é que o país ainda não lhe deu um lugar. Acha que o país está todo enganado ao mesmo tempo? Não, de forma nenhuma. Mas permita-me que lhe diga que muitas vezes essa pergunta tem por trás a ideia de lá vem o chato outra vez, nunca mais se cala. Aqueles que assim pensam desenganem-se, porque eu estou na política por convicção, por defender se princípios. Se é isso que pensa sobre quem faz esta pergunta, desengane-se. Não estou a dizer isso assim. Estou a dizer que essa pergunta é muitas vezes, veja o eterno candidato. O jornalista em causa é Bento Rodrigues, da SIC, que não prima muito pela isenção, digo eu. Aliás, esta entrevista fez-me lembrar uma outra conversa, em março. A luta desagrada sempre alguém, mas a gente tem que se concentrar em a quem é que nós agradamos e quem é que está do nosso lado. O vosso refrão diz, não falta quem te queira mandar calar. É verdade. Não falta quem te venda o próprio ar. Será tanto assim? Achas que não? Será tu, tanto como jornalista, assim? Nunca ninguém te tentou mandar calar? O silêncio. Não. Nunca? Não. Nunca sentiste que, se calhar, não devias ir por aí? Essa é uma questão diferente. Tentar mandar calar, não. Pá, a pior censura é a autocensura. Não tenhas a menor... O Jean perguntou bem. Nunca o tentaram mandar calar? Se calhar, às vezes, dava jeito. Ainda na política, mas lá por fora e num assunto bem diferente, na quinta-feira, a cadeia televisiva norte-americana CNN apontou o nome de Durão Barroso para suceder a Dominique Strauss-Kahn à frente do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Outro nome indicado foi o da ministra das Finanças francesa, Christine Lagarde. O governo português não comenta especulações sobre o que se diz em relação a uma possível liderança do FMI por parte de Durão Barroso. E isto põe-me a pensar. Então, um homem que por cá pouco tempo esteve e pouco sucesso teve, diga-se, e lá por fora é líder da Comissão Europeia, é apontado para o FMI. Será que o problema é do país? O Facebook já faz parte do dia-a-dia de muita gente. Mudou hábitos e deu origem a expressões comuns a quem utiliza a rede social. No entanto, um casal de israelitas levou a devoção ao Facebook mais longe, dando à filha o nome de Like. Os pais da recém-nascida explicaram à agência alemã DPA que se basearam na rede social por se ter tornado um símbolo da geração atual. Na nossa opinião, trata-se do equivalente moderno da palavra Ahava, amor. É apenas a minha forma de dizer que a minha filha é fantástica, explicou o pai Lior Adler. Like Adler, a filha, tem já uma página no Facebook que até o momento conta com mais de 360 likes, isto no início da semana, fazendo jus ao nome escolhido pelos pais. Só no post, no texto que o pai da criança publicou ao anunciar o nome da filha, logo dezenas de pessoas clicaram no like, o nome da rapariga. Não sei se alguma vez terei um filho, mas se tiver, talvez prefira 50 Leão 6 Vitórias que uma filha chamada Like. No desporto, Samuel Van Giro suicidou-se no domingo à noite, saltou de uma varanda após problemas com a esposa. Aquele que era o campeão olímpico da maratona saltou da varanda em Nyaru, a 150 km de Nairobi, de acordo com fontes policiais. Um agente local revelou que Van Giro atirou-se do segundo andar depois da sua esposa o ter visto com outra mulher e não resistiu aos ferimentos da queda. Van Giro já tinha tido problemas domésticos em dezembro do ano passado, quando foi acusado de tentativa de homicídio da esposa, tendo negado as acusações, e foi libertado sob fiança. Samuel Van Giro foi o primeiro caniano a ganhar a medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos em Pequim 2008. Era uma das referências mundiais no atletismo. e perde-se assim uma vida, voluntariamente, aos 24 anos. Uma posição que ele faz bem. Portanto, o Porto tem tido grande dificuldade em jogar, em criar pelo meio, e contente de... Olha, agora Fred Guarín ganha uma bola, entra no meio-campo da equipa do Braga, é perigoso, vão 4 do Porto para 4 do Braga. Fred Guarín mete na área para Falcão, está isolado, o desvio de cabeça, golo! Bom, o Futebol Clube do Porto conquistou na quarta-feira a Liga Europa. Venceu em Dublin o Sporting Braga por 1-0. Gol de Falcão. Nada de surpreendente. O que eu gostei foi da informação que os irlandeses, anfitriões da final, tinham sobre o jogo. Reportagem da RTP. O comboio passa pelo estádio, mas não traz notícias da final da Liga Europa. Um estádio que custou 410 milhões de euros, onde cabem 51 mil espectadores e que fica no meio de uma zona residencial. Um estádio que também serve para o rugby. Um estádio onde já há cartazes da final, mas sem o nome dos clubes. Assim, é mais difícil. Afinal, quem vai jogar aqui? Celtic, Inter Milan. Ireland and Northern Ireland. I'm not sure. Well, I presume Portugal may be playing Ireland. Mas que grande confusão. Uns não sabem nada e outros só conhecem parte desta história. Is it a Braga and Porto and what was it? Two Portuguese teams anyway, that's all I know. Braga, small little team. Braga. And FC Porto. Porto, ok, yeah. Esta é a semana da final da Liga Europa, é também a semana da visita histórica da Rainha Isabel II a Dublin. Histórica porque a última vez que o monarca britânico veio à Irlanda foi em 1911. Era rei Jorge V e a Irlanda ainda não era independente. Agora, em 2011, estamos na República da Irlanda e a visita da Rainha conta com muita segurança, algum respeito e até uma certa indiferença. Celtic, Inter, Milão, Irlanda, Irlanda do Norte, Portugal, Irlanda. Então não era o Atlético contra a União da Madeira? Gostei também foi dos 700 ou 900 euros que milhares de adeptos gastaram para ir ver um jogo de futebol. Isto é que veio uma crise para o país. Isto é que veio uma crise para o futebol, nota-se. Já hoje, o mesmo Futebol Clube do Porto encontrou outro amigo do Minho, Vitório Guimarães. Voltou a ganhar 6-2 na final da Taça Portugal. Alguém avisou os jogadores que aquilo não era ok em patins? Fechamos com conselhos para os condutores de todo o país. Se conduzir, não beba. Está certo. Mas se conduzir, não ouça Beastie Boys, Prodigy ou Kanye West. Um estudo revela músicas mais perigosas e mais inofensivas para ouvir ao volante. Este estudo foi realizado em Inglaterra junto de automobilistas e revelou quais as músicas mais perigosas para escutar ao volante. Segundo esse estudo, 60% dos inquiridos reconheceu que o seu comportamento enquanto conduzem é influenciado pela música que ouvem. Entre as músicas que mais contribuem para uma condução desenfreada e acelerada estão Sabotage, dos Beastie Boys, Firestarter, precisamente a música que estamos a ouvir, dos Prodigy, To Be Love, dos Papa Roach e Stronger, de Kanye West. Por outro lado, Jack Johnson, Adele ou os Coldplay ajudam a uma condução mais contraída, concluiu o estudo. fica por aqui esta semana. Eu só volto daqui a 3 semanas. Dia 29 de maio e dia 5 de junho. Estou de greve, me apetece fazer o programa. Estou cansado, é isso.